Aponte Coral, com Coral Saíra. Aponte Coral, Aponte Coral. Vai voar Rio Forte ou vai voar Ideal? A voz ainda mantém a Aponte Coral, aguarde coordenação com o Ideal de 3097. Chamo 208 1. 208, obrigado, boa tarde. Chamo 208 1. Chamo 208 1. Chamo 208 1. Chamo 208 1. Chamo 1659, contato radar decolagem Cidadia, parâmetro de voo 360, sabe o que é? Sim, a 360, na chave 1, ou 65. 0156, porta 206 Salvador, quando possível, sou estimado para todos para o centro. Júlia Salvador, mantém a 27, guarda a instrução. Apagar o uniforme de letra Salvador, quando possível, sou estimado para todos em Salvador Santana. Paralelo 314, acima de identificação. Deixa eu ver, eu começo de 1 para o nível de voo 050. 1884, decolar 219, chama 208. 208, obrigado. Contato radar do colégio, Cidadia, segue a PUCA para nível de voo 230. Segue via PUCA para 230, mono 84, fala que vai manter para 070 para aproximadamente 20 milhas. Gente, desvia para 070, aproximadamente 20 milhas, já passa o tempo que você está viajando. Azul 4065, chame Recife, frequência 1, 2, 5, 2, 1, 1, 2, 3, 8. Recife, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 8. Oceano, número 3285, partida 654. Muito mais, confirmante. Não compreendi, Michael Mike. Ok, excelente, autorizado o táxi até o posto de parada da Papai, chame para ingresso da sede. Número 256, decolar 223, chame 208, por favor. Obrigado, 208. Salvador, 256, decola. Número 256, contato radar, decolagem, Cuba Via, Santa Puca, para o número de voo 370. Na Puca. Autorizado de colagem pistola 0, vento uma centena, 059. Eu de colagem, vem, tá, 3630, só pronto, zero. Ali mantendo 1-0, passando 2230, pode estar. Pode estar ali mantendo 1-0, 2230. Mike de colado aos 24, e o pés no corredor está autorizado, deixando o controle 208, vovô. Gol 9, 8, 4, se tiver com o Romeu 363. Romeu 383, gol 8, 8, 4. E 1184, chame Recife, frequência 1,5, 5,45. Pois é, 5,45, Coronel 1184, obrigado. Como é que não cumpre a restrição de passar 15 milhas de DME acima de uma centena? Gente, eu subi manter a 3 mil pés, aguardando a autorização para a subida, por favor, 223. 3 mil pés, aguardando a sua escuta, 223. Chinelinha 314, desça via para 2 mil pés, que negar na 017, ali é suficiente autorizado e foco estabilizado. Uma 017, o outro negar. Papa de Gás 023, o outro que tu faz vira lá. Chinelinha 217, decolagem autorizada, pistola 0, vento uma centena, 8 nós. Está em Chinelinha 225. 225, 425, 425. Você, Mike, só puxando o equipamento, não recebeu o transpondo, nem a altimetria. Gente. Chamada 2007, decolado 230, chama 208, no gol. 208, boa. Agora, bom dia, 6227, tá? Ou chamada? Chamada 6227, contato com a banda colagem do Bavio, seleção 1 no paranível de voo 360. Então, 360, após 200, eles vão para o roleta. Tem a saída, chamada 6227. Ok. Autorizado voar, Arvo, 2230, mantendo 3000. Agora o MC Redução para 2209. 2209. Agora para o CV230. Tinha um prato de posição de 12 horas sem altimetria. Tenho ainda 3 milhas. Tá, mas tem 200 de pé, CV230. Ok, obrigado. senhora, 2230 aqui deu advisor aqui, obrigado. É, próximo dia ele encontrou na PMT, certo? Vai sobre o mar. Gente, obrigado. Entre 567, chama Recife, frequência 1238, alterna 135, decimal 3. 288-25353, eu tava 3567. Sim, Tem gente reporte na porta do pessoal, como é que vou filmar? Os 367 aponta a posição tem autorizado o sentido para 2010, que é na área 097. Como que vai ser de tráfego, posição de 11 horas, 8 milhas, 1230, descendo para 6 milhas, com 2009. É, pode ser o 10 para 2, 10 para 3, 10 para 7. Aqui vai mais 0, chame a minha 394, Como tráfego, helicóptero mantendo o 10 na linha do temporal à direita, não interfere no eixo de aproximação. Pistão na 0 limpo, pouso autorizado, vento no 00 grau, 0612 a nós. Autorizado pouso na 0, graça é 63 no pai. Linha chegada para o Mete 1, para a nível de voo 050. Passaria 2230, autorizado, segundo para nível de voo 180 para o destino. 80, direto, Vitória da Conquista, passaria 2230, obrigado. Portugal, 023, 2220, 09. 23, Pascal, 023. Que chama a sua em frequência 198 decimal 95. Continua a pessoação, vai dando pista ali, tá seguindo um 210 Anca contra o sinal. Tráfego adicional, helicóptero que mantém agora 500 pés no literal sul à direita da aproximação sem interferência. 7-3-3-7. Correu, Mike. Mike, estou ciente do tráfego, ainda não visual. Altimetro 017, mas tem revista de voo visual. Reporte no farol de Capuã, para prosseguir o parte 5. 60, gostaria para 2010, que é Gama 017, LSC autorizado, espaço estabilizado. 10 e via, passando em civil com 2017, reforço estabilizado, né? Bom, Amélia já. Salvador 6327, dois chanel, pronto no ponto de espera, 118. Chanel 6327, pista 10, cruzado da MT. Ali mantém após o tráfego 6327. Chama 6327-247, chama 208, meu irmão. 208-6327. Chama 6327, decolado, número 2000. Chama 6327, contato radar decolagem, se dá via Coral no próximo ano, 2240. Coral no Brau, 340-6327. Qual o nome do zero que está estabilizado? Na 2, 0 estabilizado. Qual o nome do zero, chama 3, obrigado. Controle Salvador, 6327. Prefira. Solicita 180 como final e... Pro de coral. Sim, submantém o nível 180, chama 6327, perigão, pro de coral. 180 coral, 6327. Alô, Charlie, Alfa Fox, prefira. Alô, Charlie, Alfa Fox, prefira. Oi, Salvador, muito boa tarde. Eu vou 1620 na final do 90, em baixa de casa, avisou. Número 120, traço do estado, pista 10, foi autorizado, vento uma centena, 0629, velocímetro 1017. Bom, 1017, foi autorizado, pouso 190, bom, né, já. Você contato radar, confirma que ele está posicionado. Região 140, vetor da litoral de Itapuã, reporte a 2 mil corredor. Charlie, Charlie, Alfa Tony Alfa Tango, compra no transporte, estacionário. 5227, seu contato radar, posso checar no equipamento, reporte Seara. Papalapá, Mike Romeu Alfa, prefira. Mike Romeu Alfa, sem transição 0222, ainda sem contato radar, fica atento ao controle da aeronave com as proximidades até 1:10. Perseguindo para Salvador. 0222, afirmativa, confirmando o tipo de equipamento Alfa 150? Copiado. Zero, solo 5-1, livre à direita, chama 219, boa tarde. Livre à direita, chama Charlie Alfa Fox, confirme a distância que se encontra em Salvador. Charlie Alfa Fox, a 1 a 7 mil de Salvador, está seguindo Charlie Alfa Fox, confirme. Charlie Alfa Fox, sem contato radar do Charlie Alfa Fox. A aeronave é sinal 0222. É o Mike Romeu Alfa, confirma? Tinha entendido que é o número 3 para a pista na frente. 6918, acendo a indicação. Deixa eu vir chegar para o Mediano, para o número de voo 050. Romeu Alfa, mantenha um número 10, previsto uma espera na Ceasa. E fazer o deslocamento, nós temos um contato na base, ali, como eu falei, Mike e Romeu Alfa. Informação, Mike Romeu Alfa está seguindo o Charlie Alfa Tango e o Charlie Alfa Fox. Confirmando, Charlie Alfa Fox está mais próximo do Charlie, confirma. Sim, está mantendo o número 10. Próximo ao Ceasa, chame a torre em 1-98-95. Charlie Alfa Tango, número 2, está aproximando, só de confiança. Alfa Tango, mantenha o número 3, espera no Ceasa. Charlie Alfa Fox. Seja o trânsito, ainda não nos ótimos, número 017, mantenha a vez de envolvido alto, cuidado aproximação, toma 7, reporte na final. É, se tá passando o Ceasa, vai falar na final, não, 7, o Alfa Fox. Seja. Oi, é, o Alfa Fox, a gente tá solicitando aí um apoio à viatura do pátio 4 aí da A3, pra condução de passageiro pra terminal. Ok, confio em quantidade? É, a quantidade total são 15 pessoas distribuídas no... Calha, Alfa Fox, Calha, Alfa Tango e Mike Romeu Alfa. Os três helicópteros vão pousar aí, a gente vai pousar no Pátio 4. Seguinte, 15 passageiros, será um informado, sério. Tá sendo cuidado. E do Calha, Alfa Tango, Mike Romeu Alfa, 1510, espera também na Ceasa. Avisou, passou 09, o Calha, Alfa, o Mike Romeu Alfa. Daqui a sua número nacional, chama o táxi. Estou acordado com o Ilha, eu chamo a minha 327. Olha, o Telefa Tango matando espera aqui no Ceasa, 1-2-510. Está visual com o Telefa Foco. Enquanto ele se enche. E o Luciano Lima, por cima. A cidade está acionada. É, possibilidade de passe para a pista da telefone do chefe do motor. Afirma, me chama na papá. A cidade está acionada na papá da frente da pista. A cidade está acionada. Charlie Alfa Fox, me escuta? Ah, escuta. Confirma se vai seguir para a cabeceira no 7 ou vai direto para as 4? Pode ir direto para as 4, ó. Já passou a remar. Seguinte, aproximação então para o pátio autorizado, pouso no pátio por conta e risco, vento 1-2-0-0-0-8-9, informa o circuito funcionando no pátio. 10, vai chamar o canal 44, Charlie Alpha Fox. 227, está 60 milhas do oeste de Salvador, e está autorizado para o 060, na ponte de Rio Map. Posição H, encerrado, chame o oeste frequência do 0.1. Chego. Azul 69, 18, desça para 2010, ele é autorizado, que é legal no 017, fonte estabilizada. Passou com o helicóptero à frente, agora com o final da 17, corrigindo, está aproximando direto para as 4. Autorizado também a sua aproximação, cortando sua próxima com o tráfego, nós temos 017. Charlie Alpha também. 017, que a presença está autorizada na retaguarda, só é uma foto, graças a Deus. Assim, pois no pátio por conta e risco, informo o tráfego adicional, se encosta estacionando naquele pátio. Conhece do hospital, se ela Fala com o Fico Lateral do Pátio 4, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, seu posto controlado, vento 90 graus, 08 nós. Alpha Fox. Câmera 050. Mike, eu sou meu bairro, táxi. Gente, após insistir, tem mais dois helicópteros que aproximaram o pátio, ok? Será autorizado na sequência. Olha, passando, né, final. Afirmativo, Mike Romeu Alfa, entrando nessa operação de volta, Charlie Alfa Tango, vai seguir o sistema número 2, está seguindo para o Tango. Chame a torre na frequência 1118, decimal 95. Vamos tomar um susto, camarada, pega a passagem. É, Mike Romeu Alfa. Afirmativo, Mike Romeu Alfa. Rogério, boa tarde, é o papapapá, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, final, pátio 4 autorizado, time de 07, continue em reporte na final. Continua, camarada, final, Mike Romeu Alfa. Charlie Alpha Tango avistado, pátio 4, pouso por conta e risco, vento 0 graus, 08 horas. Vento 1 com 8, gratidão. Quinta na Lima, táxi autorizado até a cabeceira 35, reporte iniciando o cheque de motor. Solo 01, Solo Fatano, frequência limpa. Romeu Alfa avistado, foi usado para aproximar direto pátio 4, pouso por conta e risco, vento 140 graus, 08 nós. Vai prosseguir para 4, tá, Mike Romeu Alfa. Mike, avisou no torre? Avisado com o terceiro estilo? Gente, tráfego agora na curta final do táxi, então logo tráfego ao contrário, está autorizado a seguir o táxi até a Oscar, chama para o ingresso 97, Mike e Oxford. Charlie Alpha Fox, stand by no transponder, por gentileza. Autorizado, que o senhor Lima, reposte o tema. Sol 03, Michael Romeo Alfa, boa. Como é que está a sua lavagem? Vamos avaliar e manter a cabeceira no 7, aguardando o tráfego da, em aproximação da hora zero. O senhor ali está autorizado a permanecer no cheque por mais 3 minutos. Autorizado no ILF na pista Cristo Azul 6998. Gente, aí 6998 chama a turma frequência 1998 do sinal 95. 1895, boa tarde. Boa tarde. O senhor ali não está fazendo cheque de motor, quando for autorizado sobre a colagem ele vai livrar. Correio Azul 6998 na ILS, sim, a pista vista. Azul 6998, pista 1-0, tráfego avistado por autorizado, vento no 40 graus, 089. 140 com 8, livre pouso. Está autorizado, chame na Quebec. Azul 4423, visual tráfego da companhia nacional. Pode passar o tráfego, outro problema, que é o 0, azul 4423. Eu tenho a possibilidade de ter o turbulência no Braico com 0 quando o ponto não se fecha de colagem autorizado, vento no 20 graus 08 nós. No solo 08, livre na época, chama 209. 219, boa tarde, amigo. Direcionando a mata, se é algum flash no táxi. Eu vou utilizar a posição do chamamento 355. 360, por favor. Controle, você poderia confirmar o ajuste para o Mike Echo Zulu? Confirma quem é o Mike Echo Zulu? Mike Echo Zulu. Gente, Mike Echo Zulu, que mandar na 097. Papatango 8, Golf Kilo, desça para 2.000 pés, que legal na 017, MA68, autorizado, está me estabilizando. Para 2.000, na 017, é parcelado. Confirmado 41, 48. Gente, azul 41, 18, está sendo aproximado 45. Gente, confirme o nível do espaço. Azul 4118, autorizado em 26, 40, no total 57 milhas, noroeste do ZR de Salvador. Onde coloca com Recife, azul 4118. Dono 731, com 215, 208, 208, obrigado. Controle, o Dono 738, boa tarde. Dono 738, contato com a Dado Colagem, Suzavia, para o número 360. Via para o 360, autoriza a Elefa. Autoriza o 308, Dono 638. Pode Elefa, no 738. 4423, autoriza o 308. Elefa 4423. O 4198, autorizada para este UTG. Zero, vento, 1-0-0 graus, 0-9, nós, 3-1-5-5. Autorizado a minha área, declaro com zero, tá 3-1-5-5. Mas que acusou, a fechada de 7 mil em Salvador, na atração formalista de 30, se eu conseguir.